atormente demais. Falo por meu coração. Tudo acabou, nada mais. Sinto muito, mulher, mas é tarde. Esta chama de amor já não arde. Faça de conta que eu sou como alguém que morreu, como a fumaça que passa e se esgarça a voar no ar. Uma história incolor foi aquela, um capítulo a mais de novela. Nossa comédia acabou sem aplauso sequer, quando o pano baixou numa cena banal, foi-se um ponto final. Título a mais de novela. Nossa comédia acabou sem aplauso sequer, quando o pano baixou numa cena banal, foi-se um ponto final.